Obrigado pela apresentação, professor. Obrigado pelo convite. Gostei bastante de estar participando aqui do curso de Tanatologia. O tema desta palestra, que também será o tema do capítulo que a gente vai produzir para o volume número 3, lhe surge de uma leitura muito carinhosa que eu fiz do próprio livro, do volume 1 e do volume 2. Então, inicialmente tinha o meu artigo e por um certo narcisismo eu fiquei me lendo. E aí eu percebi que tinha outras coisas interessantes ali no meio, né? Tinha uns desenhos e tal. E comecei a ler, né? E achei interessante, porque pensei que também só tinha filósofo escrevendo, né? E filósofo é um porre, né? A não ser que você mesmo escreva, enfim, né? O que o outro escreve geralmente é uma coisa muito difícil de entender. Mas não era o caso, não era o caso. Também tinha me falado porque eu vi um artigo de um lacaniano. Os lacanianos sabem o que é, né? Eles escrevem de uma forma pouco convidativa ao entendimento. Bastante, né? É que eu sou um homem simpático. A psicanálise inglesa winnicottiana me ensinou a ser um homem com certos requintes de etiqueta e tal. Humor negro, fino, sem muita coisa, né? Mas aí depois eu vi os desenhos, vi os textos de religião afro-brasileira, vi exatamente esse tipo de... Vi os textos, alguns de filosofia, os dos médicos, os casos clínicos, né? E achei bem interessante. Fiquei lendo exatamente. E aí me surgiu no final do último livro, no final do volume número 2, porque aí também comprei o número 1. E aí eu percebi uma coisa que não tinha no livro, né? Eu falei, não é possível que tenha passado abatido. Que é exatamente defender uma posição muito sensata no campo da filosofia de que a morte não existe. Ninguém disse nesse livro que a morte não existe. Então eu falo assim, tem que ser o primeiro a fazer isso, né? Porque isso não pode estar completo. Ninguém pode dizer, chegar aqui e dizer, olha, o que acontece, né? Você tem essa ideia platônica do pós-morte, de como vivenciar a morte, toda essa filosofia, essa teologia da passagem entre a vida e a morte, de que existe uma vida após a morte, assim por diante. Isso é legal. Mas aí eu chamei para a baila um filósofo bem interessante, que é o Epicuro, inicialmente, que vai dizer o seguinte: a morte não existe, né? A morte, ela não pode ser vivida. Como é que dá exatamente esse contexto do Epicuro? Quando nós temos em Platão a questão do mundo das ideias, nós vamos pegar aí a teoria platônica. A teoria platônica diz o seguinte: olha, existe o mundo das ideias, existe o mundo material. Quando você está incorporado em carne, você tem dificuldades de conhecer a verdade. Por quê? Porque o seu corpo é as fontes dos sentidos. Como o seu corpo é imperfeito, e por que imperfeito? Porque toda hora muda e o seu corpo mora morre, né? Ele é imperfeito por quê? Porque o seu corpo é um relógio programado para morrer. Você nasce já se programando para a morte. O homem é um ser da morte, como diria o Montaigne. Quando Montaigne reflete sobre a morte, ele até resgata essa questão, mesmo platônica. Somos imperfeitos porque terminamos. Os deuses são perfeitos, o sol é perfeito, porque o sol existe há séculos. O mar é perfeito porque existe há séculos. Parece que a matemática é perfeita, porque independente do país que você está, se faz frio ou calor, nada muda. Mas o homem, ele é o quê? Um estado de putrefação logo quando nasce, né? O dente vai caindo, vai surgindo outro dente, enfim. E como é que você obtém a verdade? A verdade, para ele, está lá fora, como diria o pessoal do Arquivo X. Né? Mulder, verdade está lá fora. Eu primeiro a dizer isso. Então, o que acontece? A morte é a passagem de um corpo que não consegue entender o mundo, a verdade do mundo, para um estado de espírito onde você consegue ter o que é a essência das coisas, a verdade das coisas. E há toda uma filosofia sobre a morte, que já tinha na mitologia grega, né? Os deuses, você morria, ia para o submundo de Hades. Os gregos tinham toda essa cultuação da vida morte, da vida morte. O Epicuro, o que ele vai fazer? O Epicuro é um cara bem interessante. O Epicuro chega e vai dizer o seguinte: olha, é o seguinte, se nós só conhecemos o mundo pelos sentidos, e até o mesmo Platão concorda, o problema que se coloca é: mas e aí, bicho? Se você morre, você perde os sentidos. E aí também o Platão concorda, e Sócrates também concorda. Se você morre, você perde os sentidos. Então, a pergunta que se faz é: se nós não temos os sentidos, como é que nós podemos conhecer a morte? Epicuro se coloca essa questão porque no seu período, no período da Grécia, as pessoas se preocupavam muito com a morte. Porque a morte era a passagem para o submundo, a morte era a punição, os deuses exigiam sobre a nossa morte. E Epicuro começa dizendo numa carta que ele escreve a Meneceu, porque Epicuro mesmo ele não gostava muito de cidades, né? Então ele foge para o campo, não pôde deixar a escola abandonada e deixa Meneceu, seu discípulo, cuidando da escola. E numa dessas cartas para consolar Meneceu, porque obviamente o Epicuro foi montar uma sociedade dele, meio riponga, no meio da Grécia, no meio do mato, para ser sincero. Aí Meneceu fica lá e fala assim, olha, a cidade é horrível, a gente pode fazer o que quer e tudo mais. E todos aqui estão preocupados com a morte e com a tristeza. Aí o Meneceu diz para o cara, olha amigo, avisa as pessoas o seguinte, eles temem a morte por causa dos deuses. Aí fala assim, olha, como é que eles chamam dos deuses? O Deus é perfeito, não é perfeito? Fala assim, é, Deus é perfeito. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é mortal. Ou seja, Deus é a perfeição em tudo, não é? Os deuses são a perfeição em tudo. Eu começo perguntando, amigo, por que que os deuses estão preocupados com a morte dos humanos? Por que os deuses estão preocupados em castigar os seres humanos? Como é que o perfeito pode se preocupar com o que é imperfeito? E é isso que eu peço para que os seus alunos chamem a atenção. Quer dizer, nós temos o medo da morte por causa dos deuses, mas sendo os deuses perfeitos, é uma incoerência lógica achar que alguém que é perfeito, eterno e imortal, que vê a vida humana como uma poeira, como um cigarro que acende e apaga. Cigarro não, um fósforo, obrigado. Um fósforo, acho que nem tinha fósforo lá naquela época. Um fogo, né? Ele acende e apaga tão rapidamente, né? Por que ele está preocupado com cada um de nós? Né? Quer dizer, eles têm o Olimpo, eles têm um lar maravilhoso. Agora, você acha que os deuses realmente vão ficar atormentando as vidas dos homens e ficam preocupados em saber se as pessoas vão ter penitência, não vai ter penitência, se a morte vai ser uma passagem ruim, se vai ser uma passagem boa? Amigo, isso é incoerente com o que eles dizem. E aí, a grande máxima deles é, ímpio não é aquele que nega os deuses, ímpio é aquele que atribui aos deuses coisas imperfeitas, como, por exemplo, o castigo após a morte. Como, por exemplo, os males da vida. O ímpio é aquele que dá o quê? Imperfeição ao que é perfeito. Ímpio é aquele que dá imperfeição ao que é perfeito. E ele diz, amigo, você não pode ter medo da morte, sendo religioso, porque se você acredita numa entidade divina que criou tudo isso aqui, ele não pode estar preocupado com a sua vida. Ele pode gostar de você, pode te dar da existência, mas achar que ele vai mobilizar todo um cosmos para te prejudicar, seja de vida, seja de morte, é se achar muito legal, né? Quer dizer, é ser muito egoísta, muito narcisista, né? Quer dizer, é se achar o centro do universo. Imagina que Deus, né, é um ser perfeito, ele passa o tempo todo preocupado com você. E as pessoas acreditam nisso, mereceu dizer Epicuro. Ah, esse pessoal está delirando, bicho. Olha, amigo, você é legal, Deus gosta de você, criou você, mas assim, você não é a cereja do universo, sabe? Você tem a sua importância porque você é filho dele e tal, mas aí achar que todo o universo tão comprou com a sua morte, com perseguição, com destruição, por que as pessoas precisam culpar o Deus? Porque as pessoas são imperfeitas. As pessoas são tão imperfeitas que elas acabam projetando toda a sua destruição, toda a sua angústia em algo que é perfeito, em algo que se pode imaginar. As pessoas imaginam um Deus sádico porque elas mesmas são sádicas. Imaginam um Deus triste porque elas mesmas são tristes, né? Imaginam um Deus perseguidor porque elas mesmas, quando têm oportunidade, perseguem. Imaginam um Deus fofoqueiro que fica contando a sua vida para os outros deuses, porque você, né, fica olhando a vida dos outros e fofocando. Os deuses, para eles, esse discurso sobre Deus é uma simples projeção de uma mente perturbada, uma mente triste. Alguém que é realmente feliz, alguém que realmente segue aos deuses, né, não se preocupa com essas bobagens e nem acha que os deuses se preocupam com ele. Percebe? Deus só se preocupa quando você ora, mas assim, tem até um mecanismo, né? Você tem que orar para os deuses para eles saberem, né? Ou seja, não estão tanado em você 24 horas. Se eles estivessem tanado em você 24 horas, para que você precisa orar aos deuses, né? Para pedir coisas, percebe? Então ele faz essas pequenas observações, assim, tipo, amigo, né? Acho que tá algum erro aí na sua lógica, na lógica das pessoas, e acreditamos que os deuses não participam tanto da morte. O segundo aspecto que Epicuro traz é esse. Se nós não temos os sentidos, se nós quando morremos, perdemos os sentidos e os sentidos são nossa chave para o mundo, então, quando estou morto, eu não estou vivo. Que coisa imbecil! Não, mas é verdade. Quando você está morto, você não está vivo. Ou seja, quando você está morto, você não tem sentidos. Você não está sentindo o mundo. Por isso, diz Epicuro, você nunca poderá conhecer a morte. Porque quando você está vivo, a morte não está. E quando você está morto, você não está vivo. É simples. Então, a morte de todo o campo do universo é a única coisa que o homem não pode conhecer. E o homem não pode conhecer porque não pode experienciá-la. Para ter experiência, você precisa sentir. Se você está morto e não sente, você não pode experienciar isso. Ah, professor, isso eu acredito na vida após a morte. Mesmo o espírito, a vida após a morte, como diria nossos amigos, né? O espírito conhece a essência, não conhece a aparência da coisa. A aparência é conhecida pelo sentido, certo? Agora, as essências de homem conhecem a essência das coisas. Se você for um espírito, um platônico, né? Então, mesmo assim, você não conhece a morte. Você pode agora conhecer a essência do mundo, mas a passagem da morte e a experiência da morte em si, você não pode conhecer. A morte é uma incógnita, né? A morte não existe para o homem. A morte ela é um dado que não pode existir na natureza humana. Não é interessante? Já tinham passado parado para pensar sobre isso? Nunca, né? Fernando, por isso que tinha que ter esse capítulo no livro. Eu sabia, eu tinha certeza. A morte não existe, era tudo que bom, né? Você imagina se chega o cara morrendo e fala, você não vai sentir a morte, amigo, né? Olha, você está vivo aí sentindo dor, é porque você não está morto. Mas depois que você morrer, você não vai sentir mais nada. Acabou, né? Você vai para o céu, para o inferno. E se você acha que os deuses vão te mandar para o inferno? Porra, cara, você acha muito, né, bicho? Amigo, você está delirando aí, mesmo. É melhor dar um antipsicótico para o cara. Amigo, você acha que um Deus perfeito vai criar um lugar de dor e sofrimento que é imperfeito para a natureza? Só para você e mais meia banda de... né? Não tem, né? Acho que você leu errado alguma coisa aí. Pode ser. Enfim, essa visão do nosso amigo Epicuro, né? E essa visão ela é interessante porque ela resgata exatamente isso que nos incomoda na morte. Depois vamos cantar no final. O que incomoda na morte é exatamente porque a morte é a única experiência que nós não podemos viver. A morte é que nem o orgasmo do outro, né? Você não pode conhecer, né? Você pode sentir um orgasmo, né? Isso é dos lacanianos, eu sacaneio os lacanianos, mas vamos voltar aos lacanianos aqui, porque vamos dizer que eu sou um cara antidemocrático. Não é aquela coisa, você faz sexo e tal, aí você goza, né? Aí você pergunta, aquela pergunta infame pro outro, e aí, foi bom pra você? É por que você pergunta se foi bom pra você? Porque às vezes você não sabe se o cara gozou ou não, você percebe? É isso. Você tem às vezes essa sensação quando você tá transando e a pessoa tá lendo alguma coisa, né? Ou fica. Aí você termina a pergunta, e a conta de luz, você pagou? Aí você percebe que tem algo de errado. Você pode perceber que o outro, apesar dela gritar, dela gemer e tal, você é o máximo, né? Quando a pessoa pergunta, você pagou a conta de luz? Naquele momento, né? Onde você sente a morte, como dizia Freud e o Reich, né? O que é o orgasmo? É a perda total de energia, né, Zé? A energia cai quase a zero, você gasta tudo. Aí você tá lá, né? Você pagou a conta de luz, querido? Por isso que eu falo que a conta de luz tem que estar no débito automático, né? Não tem esse tipo de injeção de saco. Vocês entendem, gente? A mesma coisa como acontece com o orgasmo do outro, também acontece com a morte. Percebem, Zé? A morte é do outro. Como é que você experiencia a morte? Quando o outro morre. Aí você sabe, porra, até a morte. Mas assim, que você mesmo vá conhecer a morte, que você mesmo saiba o que é isso, aí são outros 500. O homem constata a morte. O homem vive sua vida, às vezes, em relação à morte. Como os gregos heróicos, que queriam a glória. O que é a glória? A glória é um jeito de vencer a morte, no fundo do fundo. O que se baseia a glória? Eu vou morrer, certo? Quando eu morro, eu deixo de existir. Até aí, o pensamento é lógico. Como é que eu posso me internalizar? É simples, né? Eu faço uma guerra contra um povo, mato meia dúzia, mato o rei lá, e entro para a eternidade como herói. Tem uma estátua minha, os livros vão me contar. E aí, olha que interessante. Eu morro, mas continuo vivo aonde? Continuo vivo na interioridade daquele que conhece a minha história. Não é demais? Como é que eu posso continuar vivo, então? Continuo vivo no pensamento do outro. É por isso que nas casas antigas dos gregos, você cultuava os ancestrais mortos. Porque cultuando o ancestral morto, era bom você morrer antigamente. Porque se você morrer e ninguém se lembrava de você, sua alma ficava vagando. Então o que você criava? Você criava um dia dos mortos, aí você criava os ancestrais e ficava contando as histórias dos ancestrais. Quando você conta as histórias dos ancestrais, eles continuam vivos nas pessoas. Não é interessante? É um jeito de continuar vivo. É por isso que existe a glória, por exemplo. Você sabe que a sua vida vai terminar, que haverá uma ruptura, mas você acredita que continuará na lembrança do outro. Porque a morte mesmo, você só experimenta com a morte do outro, não com a sua própria. Você só experimenta a morte do outro, não com a sua própria. Legal? Legal. Bom. Aí nós vamos avançar um pouquinho mais. Um pouquinho mais aí, uns 1800 anos. Eu gosto desses pulos, né? O filósofo pode ter esses pulos, né? Adoro filosofia por causa disso, né? Você pode falar o que você quiser aqui, tá tudo certo. Aí a gente pula aí para Kant. Kant faz uma descoberta interessante. Né? Ele descobre, por exemplo, que a noção de tempo e espaço são entidades a priori do entendimento humano. Tempo e espaço, que caracas é a priori? Kant pensa o seguinte, olha, nós estamos dentro desse copo, certo? Estamos vendo esse copo. Isso não é bom. Vou colocar essa gravadora aqui. Vou tirar o copo. Né? Eu sei que esse copo é maior do que o gravador porque eu vejo o copo e o gravador, certo? Eu tenho noção de tamanho, de espaço, não tenho? O que o nosso amigo Kant diz? Essa noção não existe. O que existe é o copo. O que existe é o gravador. Mas o que não existe no mundo natural é a noção de espaço e a noção de tempo. Ou seja, para o mundo natural, não existe diferença entre o copo e o gravador. O que existe é que nós, seres humanos, atribuímos por nós mesmos uma noção espacial e uma noção temporal. Mas o que isso tem a ver com a morte? Chega, calma, a gente chega lá. Só introduzir isso para vocês. Quando eu digo para vocês que o tempo e o espaço não existem, e a neurologia vai provar isso, né? Haverá casos em que a pessoa perderá uma parte da função cerebral, onde ela precisa ficar piscando para ver a sucessão de movimentos. Porque ela mesma não consegue ver o movimento. Porque o movimento é uma coisa tipicamente mental. O movimento não existe na natureza. Nós chamamos de movimento e a natureza é o que é. Né? Então, uma coisa tem causa e efeito. Para a natureza não existe causa e efeito. As coisas são como são. É você que disse que começou aqui e terminou ali. Percebem? Então, tempo e espaço são dados naturais do entendimento. Só que aí chega um indivíduo chamado Schopenhauer, mais uns anos depois, aí uns 50 anos, vai dizer o seguinte. Olha, esse aí, mais partidário da teoria de Epicuro, vai dizer, olha, eu acho que eu descobri porque as pessoas têm essa estranha relação com a morte, e às vezes temem a morte. Né? Porque elas acham que a vida é infinita. Né? Como é que elas têm essa percepção de que a vida é infinita? Né? A percepção é essa de que nada acaba. Nada acaba por causa de termos aquele eixo cartesiano em tempo e espaço. Eixo cartesiano em tempo e espaço. A gente acha que o espaço é infinito, é isso? E o tempo é infinito, matematicamente. Só que as pessoas esqueceram de avisar que a matemática... As pessoas esqueceram de avisar, no fundo, a natureza, que existe a matemática. Né? Esse é o problema. A gente pensa como matemática, só que o mundo não pensa igual a matemática. Né? O mundo é o que é. Então, o nosso amigo Schopenhauer diz, olha... De onde vem essa sensação de infinito? A sensação de que nós vamos viver para sempre. De que não há morte, mesmo depois da morte concretizada. É a ilusão de que o tempo continua. De que o espaço continua para nós. A gente não consegue entender o fim. Quando a gente não experiencia a morte, nós, enquanto seres humanos, não podemos entender o que é o fim. Por isso que nós, obviamente, pensamos na vida após a morte. Por que nós temos a certeza da vida após a morte? Porque não sabendo o fim, achamos que tudo é eterno. A gente acha que existe um espaço depois da... Mesmo a pessoa que grita em alma, ela acredita que há um espaço para as almas. Que existe um lugar onde vai interagir com as outras almas, que haverá umas casas e tal. Como é que a pessoa pode perceber isso? Porque além da noção de tempo, ela também não tem a noção de espaço finito. Nós nunca vamos morrer. Por isso nós vivemos para sempre. E o nosso corpo nunca vai acabar. Por quê? Porque o espaço, matematicamente e inconscientemente, não acaba. Ele introduz essa pequena pérola. Para a consciência humana, não existe realmente a noção de limite. Né? Tudo é ilimitado. Schopenhauer. É ilimitado por quê? Porque a noção que nós temos de começo e fim é puramente mental. Ela não existe na natureza. Né? Uma árvore que morre é simplesmente uma árvore que apodreceu e vai virar adubo. Entende? Ela não nasceu, cresceu e morreu por uma lei exatamente da natureza, de que algo tem que ser gerado e morto. Né? Ela é o que é. Como nós somos, somos o que somos. A gente tem um começo, meio e fim, e aí nós achamos que a vida tem um sentido. Por que a gente acha que a vida tem um sentido? Porque para o humano, uma coisa que começa tem que terminar, não é isso? Você cria alguma coisa, vou criar pão. Por que você vai criar pão? Porque alguém vai comer, ou você, um outro, vai comer, certo? Você, vou criar, então, uma casa. Por quê? Porque alguém vai morar. Então você tem início, meio e fim. Coisa tipicamente humana. E você acha que a sua vida também tem um objetivo, né? Porque existe um início, um meio e um fim. Você é um ser especial que foi criado e tal. Assim, o Schopenhauer vai dizer, olha, você é fruto de uma trepada aí, ok? Um amor é um sexo. Amor é sexo, né? E aí, enfim, seu pai e sua mãe lá te conceberam, assim. Por uma questão material. Não existe uma razão do porquê você está aqui. Você é o que é. Não é que você tem uma origem. Você é um simples, né, percurso da natureza. Você existiria, percebe? Quer dizer, você é um simples acidente. Quer dizer, achar que você tem uma existência especial, que sua vida tem um destino, é o quê? É se entregar à ilusão de que as coisas, de que o mundo tem sentido nele mesmo. O mundo não tem sentido nele mesmo. Quem atribui sentido ao mundo é o homem. Por isso nós acreditamos que temos um destino. Porque tudo que nós fazemos tem um destino, tem uma finalidade. E temos que achar que existe uma finalidade. E quando terminar a finalidade com a morte, haverá uma recompensa. Ou uma punição se você for um loser, um calvinista, né? O calvinismo tem disso. Se você prospera, você é rico, né, e vai para o céu. Mas se você é um fracassado, né, boas coisas não te aguardam, você é um loser. Já foi condenado à destruição, à tristeza, ao inferno. Exatamente isso, por quê? Porque nós achamos que nossa vida tem alguma finalidade, quando na verdade nós somos matéria. Nós somos frutos de um orgasmo, naquele orgasmo que a gente falou passado, né? É isso, né? Só isso, né? E obviamente não terá um prêmio no final, né? Porque acabou. Sua vida acabou, enfim, não tem a finalidade, não tem o champanhe e tal. Enfim, acabou. Assim. Triste, né? Por isso que eu é um pessimista, senhora. Sua vida é isso, né? Fruto de um gozo. E se você viver bem, né? Aí vai fazer feliz. Agora, a pessoa que vive para a morte, o que, que ela é? A pessoa que já está condenada à tristeza. A pessoa que vive para a morte, como diria Epicuro e Schopenhauer, são pessoas que vivem para o nada. Uma pessoa que vive em função da morte é uma pessoa que vive em função do nada. Uma vida sem objetivos. Ela vive. Se você vive para construir uma família, você tem um objetivo que pode ser concretizado. Se você vive para governar um reino, é um objetivo que você tem concretizado. Uma pessoa que só se preocupa com como vai morrer, ela tem um objetivo o quê? Uma coisa que ela jamais vai cumprir. É uma vida triste por excelência, porque não tem objetivos. Uma pessoa que vive para a morte, ela está condenada à tristeza. Tanque, né? Mas é isso. Às vezes lembro minha avó. Mas aos poucos eu vou curando ela, né? Minha avó, quando eu tinha 12 anos, ela já tinha comprado um caixão e dado as instruções, juro. Ela me deu as instruções de como enterrar, a senha do banco. Até hoje, a senha do banco, ela me manda as instruções, né? Eu mudei a senha do banco. Quando eu morrer, isso, eu tenho 30 anos, você imagina, né? Todo ano, dezembro. É ótimo, né, Zé? Tem período super legal, assim, no final do ano. Minha avó manda uma carta, não é e-mail, porque ela não sabe fazer e-mail ainda. Olha, eu mudei a senha do banco. Quando eu morrer, você avisa o seu pai que a senha é essa. Né? A pessoa que está falando, vó, você é tristeza, vovó. Isso é tristeza. Né? Você, não se preocupa, vovó, porque quando você morrer, você vai ter enterrado no lugar X ou Y, né? Você não vai saber, né? Eu tento explicar para ela que a morte é nada, mas ela acha que eu sou louco. Você fica estudando filosofia, psicanálise, né? Você fica estudando psicótico. Dá nisso, Arthur. Dá nisso. A vovó sempre te avisou que estudar muito faz mal pro cérebro. Me tinha dizer a mesma coisa também, né? Eu acho que existe, enfim, eu acho que faz mal mesmo. Mas assim, não tanto, acho. Enfim. Assim, virei psicanalista porque boa coisa não é, né? Quem é psicólogo aqui? Ah, ótimo, né? Então, a gente já sabe que não somos normais, que a gente procurou esse tipo de coisa, né? Acho que você desconfiava disso. Então, né? Então meu avô utiliza esse tipo de coisa para entender que a morte não existe. Tá? Enfim. Mas é interessante porque nós vamos chegar no nosso amigo Winnicott. E é interessante compreender isso, porque a teoria do Winnicott é um pouco complicada em explicar que a morte é o nada. A morte é o não ser. O que exatamente a morte é o não ser? A morte se inscreve no campo das possibilidades humanas que não existem. Ele não se inscreve. Ela não se inscreve no campo das possibilidades humanas. Né? Antes do Winnicott, nós temos o Freud. E o Freud, como nós leremos na teoria dos sonhos, vai dizer: olha, inconsciente, como vai dizer Schopenhauer e Epicuro, o inconsciente não tem ideia de morte. A inconsciente não tem ideia de fim. Como é que a morte aparece no sonho, por exemplo? A morte aparece no sonho como um sentido de renovação, na maioria das vezes. Tem, claro, o sonho de punição, tem vários. Mas, geralmente, o que é a morte no sonho? O que é a morte para o inconsciente? É a passagem de um estágio para o outro. É uma renovação. O máximo que o nosso inconsciente entende da morte é o sentido de se renovar. É o sentido de deixar de ser o que é, de ser outra coisa. E é por isso que ele vai dizer, é por isso que os psicanalistas vão perceber que o adolescente sonha tanto com morte. Por que eles sonham tanto com morte? Porque a todo momento eles se colocam em situações, aprendem coisas, têm novas experiências que o mudam drasticamente. Começam mudando os hábitos dos pais, depois o que eles pensam sobre eles, depois as ideias que sustentam, depois conhecem o sexo e o amor, mudam de novo, né? E cara, toda mudança vai exigir o quê? Um sonho que tem a morte. Esse sonho que tem a morte assinala o quê exatamente? A passagem de um tipo de vida, de um tipo de pessoa para outro tipo de pessoa. A passagem qualitativa do seu psíquico. Por quê? Porque a morte mesmo somos incapazes de entender de forma inconsciente. O nosso amigo Epicuro e o nosso amigo Schopenhauer diz que salienta a capacidade consciente de entender a morte. E o Freud vai mais a fundo. Quer dizer, o inconsciente não concebe a morte. Claro, temos a pulsão de morte no Freud, mas a pulsão de morte é o quê? É um instinto agressivo contra a própria vida. E uma solução, como diria Winnicott, ad hoc. Como ele percebia aspectos destrutivos da natureza humana que não eram possíveis explicar somente pela pulsão de vida, ele cria uma solução ad hoc. O que é um ad hoc? É um suporte, uma solução, uma explicação que dá assistência. Então não precisa ter muito basamento, né? Mas é uma solução que explica alguma coisa que a teoria geral não explica direito. Se somos seres que vivem em função da vida, em função de perpetuar a própria vida, por que nós nos destruímos então? E a solução que ele vai achar é exatamente essa. Temos a opção de morte que é destrutiva. Ela parece que não se enquadra bem na teoria psicanalítica, mas enfim, vamos aceitar que existe pulsão de morte e assim por diante. Mas não que a morte concretamente pertença ao sistema psíquico, ao inconsciente. Okay? Então eles lançam essa base para essa teoria. A morte não existe para o inconsciente. A morte, quando surge, ela surge como renovação, ela surge como mudança. A morte vai significar mudança. Para quê? Para quando nós chegarmos em Winnicott, ele salientar esse papel. Quando é que ele exatamente vai contextualizar a questão da morte? Ele não aceita a posição de morte, depois eu explico porquê, né? Mas ele vai entender exatamente quando é que surge essa sensação psíquica da morte, do que nós chamamos de morte, do que damos nome à morte. Que é quando a criança é capaz de abstrair o objeto, não dar existência ao objeto. O que é a não morte? Aquilo que não faz parte de mim, que eu posso apagar. Professor, como assim? Para o Winnicott, nós nascemos achando que tudo que o mundo é, todas as coisas do mundo pertencem a nós. O bebê está num narcisismo onipotente, onde ele acha que tudo que ele vê faz parte dele mesmo. Nós chamamos isso de onipotência original. Tudo o que existe no universo está dentro do bebê. O bebê não sabe o que é o eu e não eu, o mim e não mim. Depois, quando ele chora e a mãe não vem no tempo que ele quer, ele percebe que existe um eu e a mãe, o mim e o não mim. E aí começa a se perguntar, o que faz parte de mim e o que é o não mim? E alguns adultos ainda se perguntam esse tipo de coisa. O que é mim e não mim ainda? Na clínica, isso ainda é forte. cara chega, Zé, o bebê chega, vamos chamar o bebê primeiro, né? O bebê chega, começa a diferenciar ele da mãe. Depois ele de um cara estranho, parece seu pai. Chamam de pai, mas um negócio que fica passando no filme dele. Às vezes ele apaga, né? Quando ele não quer, ele coloca a mão na vista. Já viu o bebê, né? O bebê não quer, ele coloca a mão assim, né, Zé? E realmente o objeto morre aí. E por que ele morre? Porque ele não pertence mais. Se tudo que pertence está dentro de mim, é só tapar que a coisa não pertence mais, a coisa não existe mais. Aquela coisa que me assusta, aquela coisa indesejável, para de existir. E aí que vai se concentrar exatamente a questão mais perto do que o humano pode chegar da morte. É a não existência. É não considerar a existência de algo. E começa a perceber isso, entre outras coisas, num negócio chamado jogo da espátula. Quem conhece o jogo da espátula? O jogo da espátula é um sistema que ele desenvolveu. Quando ele queria analisar, ele analisava primeiro os aspectos físicos da criança, depois queria saber como estava o psíquico dela. Então ele pegava uma espátula brilhante, né, colocava na mesa, quando a mãe chegava com o bebê, e a criança tinha três etapas, que a gente chama essas três etapas do jogo da espátula. A primeira, ele olha para a espátula e fica encantado com a espátula. Ele quer a espátula de qualquer jeito. Então olha e tal, só que aí fica ansiosa e excitante. Então essa coisa tem que ocorrer. A criança precisa ficar ansiosa, com medo e excitante, e tem que ficar olhando para a mãe, para saber se a mãe vai ou não autorizá-la. Enquanto isso, o único está conversando com a mãe. E a criança percebe, normal, percebe, o quê? Que enquanto ela conversa com a mãe, ela pode brincar. A mãe não... né? Ela pode sair do colo da mãe, ir para a mesa e pegar o objeto. A segunda etapa é o uso do objeto. Então, primeiro, o objeto surgiu para a criança. Depois ela quer o quê? Colocar o objeto dentro dela. O objeto é bonitinho, brilhante. O que ela vai fazer? É pegar a espátula e colocar na boca. Vai satisfazer oralmente, né? Ela vai ficar brincando com a boca, com a zona erógena dela e tal, né? É claro, precisa ter um erógeno aí no meio, né? O psicanalista é assim, né? Então vai lá, tem aquele gozo com a boca e tal, com o objeto. Depois que ele brincou e se cansou e acha que aquilo está dentro dele, ele joga fora o objeto, né? E aí ele mata o objeto inconscientemente. O que é matar o objeto inconscientemente? É não mais dar existência. Ele pega a espátula e joga fora. Aí tem então sorte de sadismo, porque você pode pegar a espátula e dar para ele de novo, né? Aí ele vai lá e joga fora e ri. Destruiu o objeto de novo. E fará isso repetidas vezes. Porque ele sente o prazer do quê? Ele sente o prazer de destruir a existência de algo, através da sua não percepção. Quando ele joga no chão e não pode mais ver o objeto, esse objeto não existe mais. E para Winnicott, isso é o mais perto que o humano pode conhecer da morte. A não existência de algo. Aquilo que não faz mais parte do mim. Aquilo agora que faz parte do não mim. Né? E do qual eu não interajo mais. Maluco isso, né? Fala a verdade. Precisa ser muito problemático para chegar a esse tipo de conclusão. Nossa, esse cara de ter infância é muito difícil. Puta que pariu. Enfim. Quando é que isso é importante para a morte, no caso do Winnicott? Né? Para o Winnicott, a morte é o não nada. Mas ele fala assim, mas a morte... Não é que ela, mas a morte continua nos incomodando. Né? A morte continua nos incomodando. Mas por que ela nos incomoda? E aí eu acho que o avanço em relação ao Epicuro, nesse sentido. Né? A morte vai ter um significado para nós. O que para o Epicuro não tem, exatamente. E aonde é esse significado? Quando nós experimentamos um pouco da morte, mas de uma morte particular. Como assim? É quando, por exemplo, um ente querido morre. Quando um ente querido morre, nós sentimos a morte de alguém. Somos capazes de sentir a morte de alguém. Assim como nós sentimos o amor da mãe, nós também podemos sentir a morte da mãe. E como é que isso se dá? Isso se dá da seguinte forma... Entendendo como Schopenhauer e como Kant, de que o mundo não tem sentido, de que o mundo é como é, percebe? Então o que acontece? E os sentidos são limitados, e é por isso que a gente dá noção de espaço e tempo, ou seja, nós tentamos dar um sentido para a vida, como é que nós podemos dar sentido para uma mãe? Porque a mãe, ela mesma é um animal, né, Zé? Ela existe lá como só pode existir. Mas como é que nós podemos saber, nós nunca poderemos conhecer a mãe? Como diria Kant, nós nunca podemos conhecer o mundo como ele é. Nós temos que fantasiar sobre o mundo. Se nós nunca podemos conhecer o mundo como ele é, como é que nós podemos interagir com esse mundo? Essa é a grande pergunta. Nós precisamos interagir porque nós fantasiamos sobre ele. É aquela pequena onipotência da criança. Eu não conheço a minha mãe. Eu conheço o fenômeno da minha mãe, Mas dentro desse fenômeno da minha mãe, do que eu vejo, do que eu sinto, eu coloco algo que é meu. Essa mãe com quem eu me relaciono não é uma mãe de verdade. É uma mãe que foi criada por mim. Uma mãe imaginada por mim. Mas percebe isso. Você nunca conhece ninguém. Não conhece nem a si mesmo. É por isso que existem os psicanalistas, né? Isso é legal porque existem pessoas que vivem disso. Se você conhecesse a si mesmo, estava ferrado, filhas. Eu venho com o salário de professor de filosofia. Não tem sentido, né? Mas é porque você não consegue nem conhecer a si mesmo que você não consegue conhecer o outro. O que eu tenho, então, do outro? Que você tem uma representação. Que você tem uma imaginação do outro. O que você tem, por exemplo, são suas fantasias projetadas no outro. É como a namorada, né, Zé? Como a mulher, né? Para uma pessoa que é neurótica, normal, assim. O que é a esposa para um psicanalista, né? A pessoa normal é a projeção da mãe, né? Você transfere a mãe, na verdade, né? Ou seja, você relaciona, você tem uma ideia de mulher e joga aquela pessoa que você gosta a sua ideia de mulher, né? Você se relaciona com o quê? Com os parâmetros que você tem sobre mulher ou sobre homem, por exemplo, no caso das mulheres, né? Ou sobre o chefe, né? O chefe lembra um pouco o pai, entre outras coisas. No fundo, você imagina. Você não sabe quem eu sou. Posso dizer, olha, sou formado em filosofia, sou mestre em filosofia, sou psicanalista, né? Trabalho com ética, dou aula de ética, dou aula de empreendedorismo, trabalho na USP, trabalho na UNIP, enfim. Posso dar todos os meus credenciais. O máximo que você pode fazer é imaginar quem eu sou. Nem minha mãe me conhece, graças a Deus. Por quê? Porque você se relaciona com a fantasia. Se relaciona com uma, o quê? Uma representação. Você se relaciona com uma construção que você fez da outra pessoa, baseado nas suas imagens, nas suas experiências passadas. E é isso que fica da pessoa. A pessoa é metade fenômeno que você vê e metade ilusão. Metade é você mesmo no outro. É legal, porque é legal pegar aquelas pacientes, né? Aquelas famosas histéricas, assim. 5 anos de casamento, elas chegam. Isso é fantástico. Ela diz, doutor, eu penso em me separar porque eu descobri que o meu marido é um canalha, é um traíra. Você fala, o que houve, filha? Peguei ele transando com a vizinha, doutor. Aí você vai dar mais tempo de análise, isso leva uns 2 meses. Aí você descobre que ela diz que no noivado dela, o cara transou com a prima. E você está normal? Ah, é, já fazia essas cafajestagens antes, né? Aí foi com a prima, né? Foi com a melhor amiga. Houve todo um leque que ela conheceu de bimbadas extraconjugais. Aí o que acontece? Ela se casa. E quando ela se casa, o que acontece? Ela se casa e acha que por se casar, agora ele vai ser fiel, né? Porque essa é a representação que ela tem, né? Eu sou uma Amélia, sou maravilhosa. Eu cozinho, eu passo, eu cuido bem das crianças, canto, danço, interpreto, faço a Shakira na cama e tal. Sou perfeita. E esse cara, depois de casado, nunca mais vai me trair. Que bobagem, né? O que essa pessoa fez? Ela pegou a realidade, os fenômenos reais, e tapou ela com o quê? Com fantasia, com imaginação. Aí depois ela desconfiou que o cara deu uma bimbada com uma secretária. Aí falou assim, isso não basta, preciso ter um filho agora. Aí depois de 1 ano que tem um filho, ela se convence que casada e teve um filho, não segura. E acha que o cara é um canalha, né? O cara mudou. O cara não mudou, filha. O que aconteceu no fundo... Eu sempre preciso editar essa fita aqui, né? Espero que elas não escutem isso. Mas o que mudou, querida, é que você, né, não aceitou o mundo como ele é. Isso é normal. Você fantasiou sobre essa pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha dado chances de dizer quem ela é, de mostrar para você quem ela é, você está muito mais preocupada em jogar o modelo ideal, né? E não vou nem contar o pai porque fica sacanagem, né? Mas jogar o modelo ideal no seu marido. Mesmo porque depois de 1 ano de análise, a gente descobre que o pai faz a mesma coisa. Então, depois joga o quê? O modelo ideal no seu marido. É isso que acontece, né? E quando a pessoa morre, como, por exemplo, o pai, né? O que morre, no fundo? O que morre essa representação que estava no corpo dele. O que morre era a sua fantasia. O pai mesmo é o pai. O que vai embora? O que vai embora é a sua representação. O que vai embora é o que nós chamamos de transferência libidinal ao pai. O que morre no fundo? Sua fantasia. Morre mesmo a imaginação que você tinha dele. Não ele mesmo. Percebem? É isso que nós podemos conhecer da morte. O fim do outro. Né? E é o fim do outro, de um outro que morre em nós. No fundo, esse pai, ele não morre no mundo material. Esse pai morre em nós mesmos. Né? Por isso a dor de sentir a morte. Ele foi embora. Não é que ele foi embora. Né? Ele deixou de existir agora em você. Essa representação cheia de energia, eu adoro usar o termo psicanalítico, mas preciso moderar aqui. Então essa representação cheia de energia foi-se embora. Isso é o mais perto que você chega da morte. É por isso que você pode experienciar essa morte, né? O não vivido, né? Aquilo que deixa de morrer em você. O que morre de você no ente querido é você mesmo. É você mesmo enquanto sua fantasia, enquanto seus desejos, enquanto sua imaginação. Né? Porque você pode ter diversas lembranças do pai, não pode? Do pai que batia, do pai que te levava para o parque, do pai que deixou, que, enfim, te bateu quando você te expulsou de casa para você perder a virgindade. Do pai que te apoiou quando seu marido foi embora e deixou você com o filho. Percebem? O pai tem vários momentos bons e ruins. Não tem? Tem, né? Você pode se lembrar dos momentos ruins ou dos momentos bons, né? Mas veja bem, se você lembra ou dos momentos bons ou dos momentos ruins, essa seleção quem faz é você. É você que constrói a imagem paterna. É você que constrói a representação paterna. Você constrói até mesmo a transferência paterna. É por isso exatamente que quem morre é sempre você. No outro. Não é mágico isso? Ele resgata um pouco da dignidade da morte. Dizer. A gente experimenta isso somente quando alguém querido morre. Né? Essa pessoa deixa de existir em nós mesmos lentamente. Né? Cai no esquecimento. Porque a morte em si mesma, como ele vai bem observar, concordar com os outros, né? É a inexperiência, é o não alcançado. Né? É o que não pode ser vivido. Né? E por isso nos fascina tanto. Né? O que nos fascina é que nós podemos experimentar o mundo de várias formas, mas jamais podemos experimentar a morte. Ela nos transcende. Ela nos transcende. No fundo, como ele tem um texto chamado Medo do Colapso. No Medo do Colapso, ele pega um caso, uma depressiva, que se mata. E o que percebe exatamente essa questão interessantíssima, um texto de 1961, você pode encontrá-lo em português no livro Explorações Psicanalíticas, ou no meu site tem, depois eu passo o site, tem lá o texto, o Medo do Colapso. E ele percebe exatamente isso, né? Que, como é que os depressivos, as pessoas que têm esse desejo de morrer, né? Esse desejo de suicidar, se configuram. Né? Ele percebe que por uma falha ambiental, essa mãe deixou essa criança muito tempo sem dar suporte, deixou no berço muito tempo sem dar suporte, e essa criança achou que não mais existiria. Ela chamou pela imagem materna, ela tentou construir a imagem da mãe, e foi chamada à realidade fora do tempo. Né? E aí percebeu que ela poderia morrer. Né? Ela poderia morrer. Né? É uma tomada de consciência que a criança que está amamentando não pode ter a sensação da realidade. Né? E o que acontece nesse caso? Como não tem tempo e espaço, a criança nunca sabe quando uma coisa acaba e quando termina. Para ela tudo existe para sempre, inclusive a mãe. A mãe existe para sempre. Ela pode vir ou pode não vir. E aí surge a sensação de que ela vai morrer. A sensação de que algo ruim vai acontecer. Né? Só que a sensação de morrer no depressivo, né, ela é infinita. Né? Por quê? Porque como ele é inconsciente puro, ele não tem a sensação de tempo e espaço. Né? Ninguém ensinou para a criança tempo e espaço. Né? A não ser que seja um pai muito demente. Fica tentando lá, mas lá. Não consegue causar alguns prejuízos, né? Mas, enfim. O que aconteceu nesse caso? Essa criança vive a experiência de quase morrer. Mas mesmo assim é o quase morrer. Uma experiência passada que no futuro vai ser transferida para o futuro. Né? Como ela consegue entender que essa sensação de quase morrer aconteceu, de que ela esperava a morte não chegou, né? Essa criança desamparada pela mãe esperava a morte não chegou, né? Essa sensação a atormenta muito e no fundo ela joga isso aí para onde? Ela joga para frente, né? Ela projeta isso para frente, achando que a morte, viver a morte será a solução para uma experiência que ela não conseguiu viver, uma experiência de quase morte, né? Que por não ter consciência, a persegue para sempre, no inconsciente. Né? Mesmo assim, o que essa pessoa busca? Essa pessoa busca, essa pessoa que enquanto adulta não consegue entender que aquilo que ela está vivendo, que aquela angústia de destruição, que a necessidade de se matar no fundo é uma rememoração inconsciente de uma ansiedade que ela não pôde sentir, de uma angústia que ela não pôde sentir, ela joga isso para frente e tenta achar na morte a solução para aquilo que ela não conseguiu viver, para aquilo que ela não viveu. Percebem? Para aquele normal, quando ela sente que vai morrer, chega a mãe e dá o suporte. A mãe que falha nesse tempo, repetidas vezes, dá à criança exatamente isso, né? De que a qualquer momento ela vai morrer. E isso gera o quê? Uma expectativa de que a morte chega. E ela projeta isso para o futuro. Ela precisa viver essa experiência da morte, né? Para completar aquilo que ela não completou quando pequena. Mesmo assim, a busca por alguma coisa que não existe. A busca pela inexistência. A busca pelo fim que não existe, né? É a busca pelo não ser. Só que quando você é ser, você não pode ser não ser. Como diria Heidegger. O nascimento é a morte ou não ser. Né? É por isso que é parecido, como diria Loparik. Né? Exatamente por isso. Você nasceu, você não consegue se lembrar porque você não tinha sentidos. Né? Se lembrar depois. Né? Quando você é morto, você não tem sentidos. Os dois são experiências humanas do campo do não ser. Ok? Eu deixei a coisa um pouco mais abstrata, tênue. Quantos minutos mais eu tenho aí? É 10 minutos? Quer abrir para perguntas? Se eu tenho comido 10 minutos, a gente tem meia hora para perguntar. Ah, entendi. Então, enfim, né? Eu já cheguei ao fim, basicamente. Estou matando a palestra. Acabou, assim, tipo, né? É o não ser agora. A não ser que eu lembre de mais alguma piada, mas não vem à mente. Acho que com as perguntas, a coisa vai. Com o diálogo, acho que a coisa é muito mais construtiva nesse sentido. Né? Dá o seu site. Ah, é www.meucci. Isso, meu sobrenome.com.br. Você pode encontrar reflexão sobre Epicuro e a morte, né? No livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que eu escrevi junto com o Clóvis de Barros. Você chegou a ler o livro? Você comprou o livro e não conseguiu ler? Ah, lastimável. Ah, entendi. Capítulo 3 do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida conta a história do Epicuro e várias páginas dedicadas à morte, né? Da relação da morte com a vida que vale a pena, né? É bem interessante isso, né? No site também tem o texto de Epicuro que fala sobre a morte, né? Tem o texto do Winnicott, que é o medo do colapso. Tem vários textos legais lá, né? E quem quiser assistir aulas que a gente deixa gravado, né? Você manda um e-mail para arthur@meucci.com.br, né? Que nós cadastramos o seu sistema e tal. Você pode escutar as aulas. Provavelmente eu deixo até gravado isso, não sei, né? Isso aqui vai virar exatamente o texto, né? O que acontece? Eu estava escrevendo. Aí eu escrevo parte em Linux, parte em Mac e parte em PC, né? Aí o PC... Aí eu, em casa é Linux, no serviço é Mac, e quando eu vou para Peruíbe descansar e escrever sobre a morte, uma tarefa que eu gosto muito de fazer, é Windows, né? Exatamente no Windows que travou o arquivo e perdi tudo. E aí, então agora eu preciso redigitar isso para poder... Acaba a inspiração no momento, né? Então é isso, que mais? Acho que mais alguma outra informação que vocês precisam, não? Então, obrigado. Vamos lá, as perguntas. Só para dizer que o Arthur, com o Cláudio Fogartin, eles pertencem à escola de Peruíbe. Pessimista de Peruíbe. Pessimista de Peruíbe. Se explicar depois o que é o pessimista. Já que a morte existe, acabou tudo. É, então. É uma perspectiva. Foi, Arthur. É. Minha pergunta vai um pouco no sentido de... Você falou muito sobre a ilusão, o Winnicott, enfim. Falou também dessa... do dar sentido à vida, né? Que é feita pelo humano. Que as coisas nas ciências naturais são como são. Isso. Eu acho, na verdade, eu estou fazendo uma pergunta que eu sei que não tem resposta, mas eu acho que é importante a gente pensar. Né? Por que dessa necessidade humana? Porque a gente vê muito em livros de filosofia que a gente tem essa necessidade de se iludir, de ter verdade, certezas e tal. Mas de onde vem isso? Por que disso? Acho que é só para pensar. Acho que isso, legal. Com certeza que não tem uma resposta, mas... Né? Inclusive em relação à morte, né? Sempre tem essa questão do religar, do ter crença e tal. Então, mas não voltado na morte, assim, da onde vem essa necessidade? Tipo, por que que isso acontece? Legal. Legal. Qual é o seu nome mesmo? Mariana, eu gostei da pergunta da Mariana. A Alfa já mandou mais alguns minutos de palestra. Mariana, o sentido. Então, você pergunta exatamente isso, acompanha mesmo o ser humano, essa necessidade de dar uma ilusão para a vida, né? Porque é isso que nos faz exatamente humanos, né? Nós não somos cachorros, nem gatos, nem pássaros, que olha a natureza através de instintos, através de hormônios, interagem, né? E até o Winnicott pode te ajudar nesse sentido. Ele diz que essa ilusão vem de um negócio chamado criatividade. Criatividade, ela vai surgir logo no nascimento. Quando o bebê acha que tudo que pertence ao mundo, tudo que ela vê no mundo pertence a ela. É a sensação de onipotência. Zé. O que é a sensação de onipotência? A sensação de que ela cria tudo que está no mundo. É por isso que a criança normal e a mãe normal, que vai entrar num estado de pré-psicose quando tem um filho, que a gente chama de preocupação materna primária, vai apresentar tudo muito lentamente para a criança. O seio, a colher. Por que isso tem que acontecer? Né? Para que a criança tenha a necessidade de dar um sentido para o peito, de dar um sentido para a colher, para achar que ela cria isso. Né? Achando que ela cria aquilo, ela dá um sentido nela mesma para o mundo. Né? Constitui, é. Por isso que a mãe brinca de aviãozinho com a criança. Viu a mãe brincando de aviãozinho? Bem, né? O que é aquilo exatamente? Aquilo é uma necessidade da criança. A mãe sabe disso inconscientemente. Ela percebe isso de modo inconsciente. E ela percebe isso de modo inconsciente porque ela sabe que o que a criança, inconscientemente, precisa criar aquilo que ela está vendo no mundo. Né? Quando a colher chega na boca da criança, ela controla o tempo da colher chegar e colocar na boca. Ela precisa criar essa colher na mente dela, dar um sentido para ela e achar que ela está manipulando a realidade. Essa chamamos de função da criatividade. Né? Quer dizer, porque a colher dela mesma não tem sentido. Você percebe? É preciso que a criança imagine sobre o que é a colher, imagine sobre o que é a mãe, né? E assim dê um sentido para a vida. E isso, para o Winnicott, é o que constitui um indivíduo sadio. O que é um indivíduo neurótico ou sadio, né? Essa concepção. É uma pessoa que consegue dar sentido ao mundo. Dar sentido ao mundo que não tem sentido nele mesmo. Isso que nos torna tipicamente humanos. É o que não acontece nos casos da psicose. Dessa criança, por exemplo, que teve uma angústia tal que foi convidada a sair, convidada não, foi imposta a ela, a sair da ilusão da onipotência e perceber que o mundo não é o que ela quer, que o mundo não é aquilo que ela fantasia. Né? Que ela perde essa função simbólica de dar um sentido para aquilo, né? De imaginar o que é aquilo e dar sentido. Né? Isso é uma experiência tipicamente humana, né? Essa sensação de imaginar a coisa, essa sensação que nós temos de dar um sentido especial para aquilo que nós vemos. Né? Isso se constitui, entre as coisas, em um indivíduo saudável. O psicótico nele mesmo, ele não vai ter essa sensação. Né? Ele vai ver o mundo como uma coisa né? Super agressiva, super sem sentido. Né? Aquele depressivo, aquele esquizofrênico que chega um momento e diz, olha, eu vejo para o mundo e fico me perguntando. Às vezes as pessoas normais têm esse tipo de coisa, né? Chamamos de estado esquizoide. Né? As pessoas normais também têm, às vezes, isso. Né? Elas se perguntam, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ela chega numa festa, um momento que ela acabou com o namorado, terminou com o namorado, alguém morreu. Né? Aí ela está na festa, todo mundo está se divertindo e tal. Né? E ela começa a perguntar, o que cacete estou fazendo? Por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo acordado essa hora? Né? É quando o mundo começa a perder o quê? O sentido. Quando o mundo começa a perder o quê? A ilusão. Né? Pessoa que chega numa festa e vê a pessoa se divertindo, começa a criar a ilusão que vai se divertir e se diverte. Vive a vida, um pouco da vida que se apresenta e um pouco daquilo que ela imagina sobre a vida. Um pouco de ilusão. Né? Ela coloca em cena a criatividade no seu cotidiano. Né? Naquilo que em aquilo mesmo não tem sentido. Né? Agora, a pessoa que tem esses problemas, né, elas não veem exatamente o mundo assim, né? Elas veem o mundo procurando por que as pessoas interagem, por que as pessoas amam, né? Por que as pessoas acreditam na fidelidade quando o marido vai lá e trai, né? Ela sabe que o marido trai, porque ela precisa acreditar nisso, né? Precisa ter uma esperança, né? Para ter esperança, precisa ter criatividade. Para criatividade, precisa ter esse tipo de ilusão, né? É isso que constitui o ser humano enquanto tal. O poder de simbolizar sobre o mundo. É o poder de dar sentido àquilo que não tem sentido nele mesmo. Né? Perfeito? Entendeu? É que é difícil mesmo, mas... E não tem uma resposta. Essa é a máxima resposta que eu posso chegar, né? E a busca pela morte é a busca pelo sentido, né? A gente precisa rechear a morte no sentido, né? Porque a morte nela mesma é a morte, né? Mas é preciso que tenha alguma coisa a mais, né? Para que possamos até mesmo controlar a morte, né? Porque nós imaginamos, porque a gente tem que imaginar o marido, a esposa, por exemplo, para que a gente possa ter um controle impotente mental sobre isso, né? Porque a vida mesmo é insegura. Você percebe que você planeja coisas sobre a vida, mas às vezes você planeja, vai dar tudo certo no trabalho. E às vezes, sei lá, quebra a impressora, a internet cai, dá um pane no speed, né? E aquilo que você achou que ia fazer, tinha certeza, não faz. Percebe? Por quê? Porque você projeta. Quando você projeta, como vim para um curso, por exemplo, né? Eu acho que vou ter uma sensação legal, né? E às vezes não tem, né? Às vezes eu acho que essa palestra vai ser legal, mas é uma bosta, assim. Você precisa ter essa crença, você entende? É? Porque você precisa controlar isso, você precisa ter essa sensação de controle, de confiança. Por isso que a gente tem, né? Agora sim, mas... Você quer falar sobre por que pessimistas? Ah, pessimistas, né? O pessimismo é exatamente por isso, Zé. O que é um pessimista no fundo, né? É aquele que tenta entender o mundo como ele é, né? Para não se frustrar, né? A gente acha que, na verdade, o grande mal da sociedade, como diria Epicuro, Winnicott e Sêneca, são fantasias irreais, né? Como da moça que se casa, vê que o cara trai até o casamento e cria um otimismo que não existe, né? Que é o otimismo, né? É a crença que, através da minha imaginação, né, eu posso sonhar com um marido ideal, né, que na verdade não existe. O que é o otimista? O otimista é aquele que começa a fantasiar sobre o mundo, no fundo, no fundo. E a pessoa que começa a fantasiar sobre o mundo, ela é essencialmente triste. O que é um pessimista? O pessimista é aquele que tenta conciliar o mundo. Tentar achar o quê? Tenta casar sua representação do mundo com o mundo como ele realmente é, né? Por exemplo, o que é o máximo de um otimismo para um pessimista? É a pessoa que sempre reclama da vida, né? A pessoa que sempre reclama da vida, ela não é uma pessimista. No fundo, no fundo, ela é uma otimista. Ela só não percebeu ainda isso, né? É legal pegar esses casos super, super depressivos, né? Que a pessoa é super narcisista, né? A pessoa chega e reclama. Ai, eu não consigo emprego. Eu não consigo namorado. O professor me odeia, né? Tudo é errado, né? Aí você pergunta, aí você começa a perguntar, então, né? Aí você mandou os currículos e ninguém te chamou? Não, não mandei currículo, não. Né? Eu estou na faculdade da escola, acho que as empresas ligam para a escola, lá para a faculdade, e aí eles vão me chamar, né? Puxa, professor, eu faço PUC, faço USP, né? Por que as empresas não me chamam? É, aí você percebe, o que é isso? No fundo é um otimismo, né? Porque ele achou que entrando na PUC e na USP... Ele acha que entrando na PUC e na USP, percebe? Ele vai... o mundo vai se concatenar assim de tal forma que ele vai ter um emprego, né? Aí ele reclama porque a imaginação que ele tinha de ser um ser perfeito, que entrou em uma boa faculdade, não condiz com a realidade. Né? Na realidade é, seja um pouco mais humilde, faça um currículo, né? Vai bater de porta em porta, enviando um currículo e tal, né? Se esforça, entendeu, filha? Né? Não acha que o mundo gira em forma de você, né? Aí você pergunta, ai, eu não tenho namorado e tal. Aí você pergunta, você está saindo na balada e tal? Não. E qual foi a última vez que foi no cabeleireiro? Ah, faz uns 3 meses. É que as pessoas têm que gostar do jeito que eu sou. Uma baranga, né? Percebem? Né? O que tá por trás disso? Por trás disso é um otimismo. Ela acha que as pessoas, né, só pelo fato dela existir, e porque a mãe e o pai dela disse que ela é especial, né, que o príncipe encantado virá um cavalo, né, na porta dela e vai chamar para se casar. Aí o príncipe não vem, né? Porque, obviamente, as pessoas depressivas são super românticas, né? Às vezes, né? E aí, não vem, você entende? O que, no fundo, é isso? Isso é um otimismo, filha. Um pessimista diz, olha, preciso me esforçar com a minha aparência, né? Preciso ir na balada, conhecer alguém, né? Ou seja, né? E vou levar fora, né? Aí ela vai, aquela prima, vai lá e leva. Aí ela vai, gosta de um menino, o menino não olha pra ela. Puta, aí ferrou, né? Ele não olha pra mim, não sei o que mais. Não foi conversar com o cara, né? Se o cara olha, joga o olho, ela vira de costas, né? Porque o cara tem que vir falar com ela, você percebe? Entendeu? Que ela é especial, no fundo, no fundo, né? É o máximo do otimismo, né? É um narcisismo esplêndido, né? O que acontece? Esses são os otimistas, né? Aí se pergunta, o professor não gosta de mim. Aí fala, por quê? Né? Ah, porque eu não entrego os trabalhos na data certa. Porque às vezes eu fico triste e eu não vou para aula. Porque às vezes eu vou dar aula e durmo. Amigo, você queria que eu fosse o quê? Que ele te entendesse, é isso? Deixar você roncar no meio da aula? Né? Você está estudando só para você estar triste, é isso? Isso é o otimista extremo, sabe? O que é um pessimista? O pessimista, ele vai tentar casar com a realidade, né? Olha, não deu dessa vez, então não deu ser tão gostoso assim, né? Não sou a última bolacha do saco, né? Eu vou lá, tento com outro, né? O mundo visual não está funcionando, né? Então, eu parto do princípio do quê? De que o mundo não gira ao meu redor, né? Esse, no fundo, é a essência do pessimismo. Nós encontramos tanto em Epicuro quanto em Sêneca, dizer... O que é o pessimista? É aquele que tem toda hora tem que pensar que o muro não chega, não gira em torno do seu umbigo. Né? Que as coisas não são como nós queremos. Né? E isso é extremamente difícil. Né? É interessante, faz sentido, né? Você até pode saber disso, você pode ver que isso destrói o ser humano na clínica com o paciente, que o paciente se destrói porque ele se coloca como centro do universo, né? Quer dizer, ele não se move, não percebe que o mundo existiu antes dele, que o mundo existirá depois dele também, né? Mas nós mesmos, às vezes, temos dificuldades, né? Às vezes, nós nos destruímos por achar que o mundo tem que ser do jeito que nós queremos, né? Essa... Você falou no começo, é exatamente isso. Cada um cria a sua realidade. Isso, né? É por isso que é difícil. Veja que não é fácil, né? Mas a gente pode criar a realidade com um pouco mais de, né, juízo, né? Com um pouco mais de discernimento do real, né? Eu sou gostoso, mas nem tanto. O real, porque o real nele mesmo não existe, né? Então, mas saber que o mundo existe antes de você, que você precisa adaptar ao mundo, se adaptar ao ambiente e não ao ambiente a você, né? É a diferença. Arthur, deixa eu te perguntar. Já entrando então nessa questão do Epicuro, Schopenhauer, Kant e o próprio Winnicott, já que eles, vamos dizer assim, eram pessimistas ou eram realistas. E, portanto, eles estavam, digamos assim, mais adaptados com mais ferramentas para enfrentar o morrer. Né? Uma vez que eles se libertaram das ilusões, ou das fantasias, ou das projeções com relação a essa questão da morte e morrer. Como foi a morte dessas pessoas? Quer dizer, como eles enfrentaram o próprio morrer? Né? De que maneira eles enfrentaram isso? Isso é legal, né? O Epicuro, a gente não sabe exatamente como morreu, né? Morrido no mato, assim, sei lá. O Epicuro, a gente não tem dados exatamente sobre a morte. O Sêneca é interessante, né? O Sêneca, ele acaba se matando, né? Por ordem do Nero, né? Eu sempre achei que filosofia para criança tinha esses problemas, né? O Sêneca foi tutor do Nero, ensinou para ele filosofia quando pequeno. Depois que ele terminou o curso de filosofia com o Sêneca, foi lá e tocou fogo em Roma, né? Então, por isso que eu sempre tive um pé atrás com relação a educar crianças na filosofia, né? Não dá certo, né? Então, o Sêneca, por exemplo, ele vai cortar o próprio pulso, né? Porque sabia, se ele encontrasse o próprio pulso, todos os familiares deles iam morrer, né? Foi o Sêneca que mandou ele se matar. Ele se mata, né? Mas não, sem medo, né? Ele se corta sem medo e diz, olha, a vida vai acabar, né? E não posso ter medo disso, né? Por quê? Porque no fundo, né, eu tenho o privilégio de controlar o tipo de dor que eu vou sentir. Né? Ele morre de uma forma heróica para salvar até mesmo a própria família, né? Por ordem do Imperador Nero. Né? Tem vários quadros muito bonitos que retratam. Tem até um Davi, que não é o Davi, né? Coisa, né? Que vai retratar a morte do Sêneca, por exemplo. Uma morte muito bonita. Né? O Schopenhauer, o Schopenhauer, Schopenhauer tinha um pouco de otimismo, sabe, de ser um pessimista, né? É muito notório. Ele ficou 10 anos frustrado na faculdade, porque o Hegel tinha muito mais aluno do que ele. Né? E por isso o ódio dele ao Hegel, né? Pô, deu um curso tão legal e as pessoas vão ver a porra do Hegel. Ah, que sacanagem, bicho. Né? Ele escreveu o livro, eu acho um dos livros mais lindos da filosofia, que é O Mundo como Vontade de Representação. Livro maravilhoso, O Mundo como Vontade de Representação. Fala da morte, entre outras coisas. Né? Mas o que acontece, né? As pessoas não compravam o livro. Aí ficava esperando, o povo alemão é escroto, o povo alemão é horrível. Ele tinha depressões, né? O nosso amigo Schopenhauer. Mas ele só não surtou. Schopenhauer era um homem muito depressivo, era certamente um psicótico, mas só não surtou porque ele ainda buscava, né, entender que o mundo não podia ser como ele queria, apesar de não ser muito fácil para ele, né? Mas ele morre aos 80 anos, né, muito calmamente, num sofazinho, né, diz a lenda. Né? É verdade, ele morre né, no amanhecer, depois no café da manhã, assim, coisa muito tranquila. Né? E um homem que buscava às vezes suicidar, não conseguia. O filósofo não é muito competente em certas coisas. Né? Assim, a gente tem problema com a vida prática. Né? E se matar é uma delas. Né? É difícil realmente se matar. Então, é preciso de um pouco mais de experiência com a vida e tal. As pessoas ficam só pensando, né? Então, mas teve uma morte tranquila. Teve uma morte tranquila. Né? E o Winnicott também. O Winnicott morreu trabalhando, né? Ele atendeu o último caso dele, que foi a Pigou, né? E depois, enfim, né? Depois que ele terminou o último caso clínico dele, né? Ele tinha tanta vontade em viver, né? Ele escreveu uma coisa muito interessante num livro de biografia dele, que era: Deus, né, que por favor me mantenha vivo até o último momento da minha morte. Né? Ele sabia que não ia experimentar a morte, né? Mas ele queria ficar vivo até o último momento. Né? Um homem que percebeu o quê? Que a vida valia a pena nela mesma e não na morte. Ao invés de viver para a morte, como muitos pacientes viviam, né, achando que ia morrer, se preocupando com a destruição, né, é o homem que convidava o quê? As pessoas a viverem a vida. Zé, olha, o mais bonito da vida está no presente, né? O mais bonito da vida não é o pagamento dessa aula, não é o que as pessoas vão achar dessa aula, né? É dar a aula nela mesma. Né? O importante é estar escutando esse curso nele mesmo, não por causa do certificado, né? Não porque isso vai te dar mais dinheiro mais para frente, mas porque essa aula sobre o Winnicott e Epicuro vale a pena nele mesmo. Eu tenho conforto, eu tenho desejo, eu tenho prazer de estar aqui. E aí ele fala assim, olha, a vida é muito legal. Né? A vida, apesar de ser uma desgraça, né, apesar da vida não funcionar como a gente quer, né, o que causa tristeza humana para o Winnicott? Né? O que causa destruição? É você percebendo que o mundo não funciona do seu jeito, como você quer, você começa a batalhar por um mundo para que ele se adapte ao que você quer. Né? Você luta contra o mundo. Fala, enquanto você parte do seu tempo lutando contra o mundo, né, existem outras possibilidades que você não está vendo. Existem outras maneiras de ser felizes que você não está vendo. Né? Não é para a pessoa que você gosta não gosta de você, né, que o mundo acabe aí, né, Zé? Que você se preocupar com isso. Né? Não é porque você não tem emprego que você gostaria de ter, né, que vai morrer sem ter esse emprego que você gostaria de ter, né, que a sua vida acabou, ou que você tem que construir sua vida a partir disso. Né? Existem outras possibilidades, né? Existem outras mulheres, outras coisas para se fazer, né? Outras aventuras para fazer, outros lugares para se conhecer. Dizer, a vida que vale a pena mesmo nela é viva, né? É vida, é instante. Algo que Schopenhauer nunca compreendeu, né? No fundo, no fundo. E é exatamente essa relação que ele tinha com a vida. Olha, eu vou morrer, isso é verdade. Né? Mas já que eu vou morrer, vou aproveitar o máximo da minha existência. Né? E dizia, que Deus me dê lucidez, que Deus me dê experiência até o último suspiro de vida, né? Porque eu quero continuar vivo, Zé. Isso ele já dizia desde os 40, 50, 70 anos. Olha, mesmo agora, depois de ter 3 infartos, né, Zé, eu quero continuar vivo, né, porque eu sei que quando chegar a morte, não terei mais experiência. A morte é o nada. Né, Zé. E aqui eu vou fazer da vida exatamente isso. Né, Zé. É viver o máximo que dá para viver, da melhor maneira possível, até chegar à morte. Zé. Isso ele cumpriu, né, desde a sua filosofia, desde a sua psicanálise, até o último momento, né. Terminou seu próprio trabalho, terminou seu último caso clínico, né, foi se deitar e faleceu. Né? Bem interessante. Não, eu sempre digo aqui no curso que a gente deve ser coerente com as propostas que a gente adota. E nesse caso, apesar de discordar completamente da perspectiva do nada, né, eu acho que eu trabalho com transcendência, mas isso eu acho lógico, isso eu apoio e eu endosso embaixo, no sentido de que se eu adoto dizendo que é o nada, então eu vivo de acordo com essa realidade. Sim. Não vou fazer uma coisa hipócrita para a sociedade, politicamente correta, não sei o quê, não. Eu assumo inteiramente os meus valores. E aí, quando eu digo assim, não tem nada, e eu digo muitas vezes, obviamente, que eu falo nesse espaço, quer dizer, quando tem a perspectiva do nada, na minha leitura, não existe ética. A ética é derrubada por baixo, porque assim, já não tem sentido, não tem joia ou nada, e portanto, quem faz os valores dessa vida sou eu. Então, não tem que dar satisfação à sociedade, se é politicamente correto, se não é, se é ético, se não é. Quer dizer, a ética é destruída na minha percepção, quando eu vejo essa visão. Então, as pessoas devem assumir esses valores e as consequências disso. Né? Eu estou até tentando escrever exatamente um texto que se chama assim, Conceito de Ser Humano e Suas Implicações na Bioética. Ou seja, a partir dos seus valores, aí eu vou partir de duas premissas, ou o mundo é monista ou ele é dualista. Se ele é monista, quais são as teorias que embasam o monismo e quem é que dualismo? E em cima desses valores, você assumir essas consequências sem consequências de suas crenças, né? É, até o final. Vamos ficar monista, materialista, e depois lá na frente quer dar um sentido, ou quer dar uma ética, ou quer dar um... Não. Você seja coerente com o pensamento que está te levando. Isso eu acho bonito. Quer dizer, a pessoa fala assim, olha, eu sou latificante no pensamento, o que vale agora é ser vivido e viver bem. É isso aí. Diz o que quer ser, quer viver bem, né? Se é hedonista ou se não é, enfim, os valores que considera viver bem, e busca isso. Né? Eu acho que é o rico. E é interessante, porque o Winnicott, ele também acreditava em Deus, em alma, né? Quando ele diz o nada, é o nada da experiência, né? Se você for alma, você não usa mais a experiência, mais o corpo, né? Então, o nada é o nada da experiência. Aquilo que você não pode ver como experiência. Se vive isso como espírito, né? Dizer, mesmo para pessoas que acreditam como Winnicott, que não é o caso do Schopenhauer, né? Mas é o caso de Epicuro também, quer dizer, quando você passa para a morte, ele acredita em Deus, né? E acredita nas almas, né? Mas o nada é o nada da experiência, quer dizer, quando você será o espírito, alguma coisa assim, você passa a conhecer fora da experiência. Você passa a ter do mundo uma outra relação. Se considera mais perfeito. Agora, por exemplo, o caso do Winnicott, quando você diz, por exemplo, que a vida vale a pena nela mesma, e por isso mesmo você precisa buscar a relação com as pessoas, no fundo vai dizer, a ética vai nascer nesse caso, né, na relação com o outro, né? Como o outro me faz feliz, como eu preciso do outro para ser feliz, né, eu preciso respeitá-lo enquanto sujeito, né, enquanto pessoa. No fundo, dizer, é interessante, sim, tem um... Não, os dois, nesse caso, né? Quando ele olha para a mãe, e a mãe dá para ele existir de vida? Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, sim, de utilitarismo. Não existe uma verdade fora, né? A verdade é construída na relação com os outros, né? Mas por que eu sigo, entre outras coisas? Porque a minha mãe, desejante, disse que aquilo é o certo, né? Então eu sigo o desejo da minha mãe, e o meu desejo de, enfim, de viver bem, né? Que passa pelo outro. Mas não é só interesseiro, por quê? Porque também atravessa o desejo da mãe nesse sentido. Quer dizer, a ética é construída numa relação de relação com o outro, né? Em ser reconhecido pelo outro, em ser aceito pelo outro. Que não é só interesse, por quê? O interesse daria, assim, sou eu que busco eu mesmo a minha felicidade. Mas quando eu digo que o outro é substância para minha felicidade, eu também faço o quê? Eu também transfiro parte da felicidade para o outro, né? Parte dos interesses para o outro, e assim cuido do outro. No fundo, há a preservação da própria vida, né? Mas não é só o que conta, né? Porque ele sabe que a minha vida também só existe em relação ao outro. Um outro que me deu a vida, um outro que me dá um olhar desejante, o outro que gosta que eu esteja bem, né? Quando é que a criança, por exemplo, começa a destruir coisas, né? É quando ela percebe que a relação com os pais está ruim, né? E ela age mal por quê? Ela age mal para machucar os pais, para ferir a representação que os pais têm dela, né? Então, para ela é tão importante que os pais pensam, que ela é capaz de se machucar, né, para ferir os pais, né? Então, a gente não pode dizer que isso é exatamente tão interesseiro assim, né? Há interesse, é claro, né? Mas é algo mais, né? É quando o outro também é tão importante quanto, né? E é fundamento da minha ética a partir disso, né? Mas é claro, existem éticas mais divinas e tal. Né? Mas como que, por exemplo, o outro aí é um outro muito limitado? Vou fazer uma pergunta. O outro é um outro limitado no sentido assim, o outro é um outro restrito, é o pai, a mãe, é um grupo. O outro não é uma unidade inteira, não. Nessa visão. Então, quer dizer, na hora que eu construo uma ética baseada em um grupo, esse grupo é o que importa. Pouco importa se, por exemplo, lá na China está morrendo um, o outro me diz respeito. Então, para que eu vou lutar para melhorar as condições de vida lá na África? Não tem nada a ver, não me diz respeito, não é o outro que me pertence. Então, quer dizer, é uma ética baseada em um grupo e esse, por exemplo, e esse grupo é quem importa. Então, assim, a minha ética é construída em cima de um valor não universal, quer dizer, uma ética limitada no tempo e no espaço de um determinado grupo que me interessa. Então, sim. Imagine, por exemplo, essa ética desse grupo, do teu grupo, e eu penso igual a você. Então, eu tenho o meu grupo. Só que, de repente, a ética tua, de felicidade ou dos valores teus, é, de uma certa forma, interfere na minha felicidade, ou no meu pessoal, no meu grupo. Você já não faz parte da minha, do meu grupo, isso, da minha ética. Portanto, eu vou tentar aniquilar ou eu vou tentar, se você está me prejudicando. É o que acontece, isso é. E aí eu te sulapo, então, falo assim, legal, eu quero saber desse grupo, isso. E aí uma ética que entra em choque com vários valores. Sim, então, é claro, é verdade. Uma aqui é, essa posição da filosofia de que a morte não existe, né? Uma parte da filosofia. É uma parte, né? Que a posição da filosofia que a morte não existe. Você tem que ver muito sentido desse existe, né? Porque existe enquanto experiência. É, na verdade a morte não pode ser vivida, e não a morte não existe. É. Né? Que o vivido e o existir vão se confundir nesse caso, né? Pois é, porque mesmo para o Winnicott você falou aí que apesar de defender que a morte não pode ser vivida, ou seja, que a morte não existe, entre aspas, Deus existe. E esse existe de Deus não é igual ao existe. Não. O não existe na morte. São existências diferentes. Né? Exatamente, isso. No fundo, esse é o grande problema, né? Quando a gente diz que o homem existe e Deus existe, a gente coloca em pé de igualdade Deus e o homem, né? E, no fundo, o homem sabe que não é Deus, apesar de sempre buscar ser Deus, assim, tipo, ser igual a Deus, né? É. E aí essa é a questão, quando a gente diz existe, né, tomando parte, princípio que nós somos, é uma existência diferente da de Deus, né? Nesse caso, até mesmo para Epicuro, né? Deus não tem um começo e um fim, Deus é, né? Ele é e sempre será. É o Deus dos judeus, né? Yod-Heh, né? Eu sou e sempre serei, né? Eu sempre serei, Yahweh, né? É uma outra existência distinta da nossa, porque nós temos um começo, um meio e um fim, né? É uma outra qualidade da existência que está sendo que Epicuro está dizendo exatamente, né? Schopenhauer está dizendo, até mesmo o próprio Winnicott está dizendo, né? É a vida enquanto experiência, enquanto sentir. É a vida enquanto estamos vivendo nela mesma. Ou agora, né? É a vida como tendo sentido nela, né? E não uma vida que a gente ainda não está vivendo, né? O problema todo é viver uma vida que a gente não vai viver. Ou viver uma vida que a gente não está vivendo, né? Viver uma vida que a gente não está vivendo vai trazer consequências, vai trazer tristezas para eles, né? Então, o importante mesmo é o existir enquanto existir mesmo, né? Enquanto estamos vivos agora, né? Depois, aí as pessoas podem acreditar que existe uma outra existência, mas é uma outra qualidade que pertence a um outro campo, né? Que não é o da vida, sabe? Essa é a questão. Legal. Mais uma pergunta. Mas assim, para a gente falar um pouco assim de Deus, dentro da filosofia, eu gostaria de entender um pouco melhor o que o Winnicott, quando o aspecto da divindade, que ele curva, vamos dizer assim. O que ele pensava de Deus? Porque para a gente, eu não sei, eu acho que é um sentido geral da nossa visão judaico-cristã. Mas como ele era um homem que tinha uma outra visão de todo o mundo, de toda uma filosofia também, fora a psicanálise, apenas porque tinha uma visão geral da humanidade. Então, para o filósofo, o psicanalista também, o que é Deus? Se você tem essa experiência, lógico, né? E se é Deus, existe uma transferência do outro para mim, quanto criança, quanto bebê, quanto do menino, né, como você falou, para a visão de Deus? Vamos lá com essa pergunta difícil agora. Difícil pra, na verdade, difícil de qualquer maneira didática, né? Você quer saber exatamente o que o Winnicott pensava sobre Deus, é isso? Não é mais próximo. Ok. Tá. Então não é nem o Freud. O Winnicott, ele vai escrever muito pouco sobre Deus por causa da questão da imparcialidade do tratamento psicanalítico, né? Ele deixa claro que ele acredita, né? Mas ele conta uma primeira grande experiência que ele teve com o pai dele. Ele estava saindo de uma igreja, ele tinha 12 anos, e aí ele pediu para o pai ler com ele a Bíblia e explicar para ele a Bíblia. O pai disse, não, não vou fazer isso para você não, né? Então assim, e o Winnicott é protestante, né? O pai dele é protestante e tudo mais, né? Ele falou que viu nesse primeiro não a função paterna da castração, que é uma castração que dá liberdade, que não limita o desejo, né? Depois, mais tarde, pergunto para o pai, fala, pai, por que você não me ensina? Né? Fala assim, olha, se você quer mesmo entender o que é Deus, né, você pega a Bíblia, está tudo na Bíblia, lê e tira suas próprias conclusões. Não interessa o que eu penso sobre Deus. No fundo, quem vai ser salvo é você, não sou eu. Né? A salvação é individual, né? Como diziam os grandes protestantes. Né? Então, a única coisa que você tem que ter é a liberdade de pensamento. Porque é só isso que importa para um ser humano. Né? Ter liberdade de saber o que até mesmo ele acha de Deus, né? Se Deus é bom, se Deus é mau, como é que ele interpreta a Bíblia, né? É claro que muitas visões são parecidas, porque a Bíblia vai ser parecida, mas o que ele vai acreditar de Deus, como diria o pai dele, né, é o que, a sua relação com ele ao ler a Bíblia, né? Então ele vem nessa questão, esse primeiro grande relato que ele tem de uma experiência religiosa, né, essa questão dele com o pai dele, onde o não do pai, além de impor um limite, lhe confere uma liberdade, que será uma das funções paternas para o Winnicott, né? Fazer com que a pessoa amadureça por si mesma e caminhe na vida, né? Agora, o que ele não gostava muito era da posição de alguns psicanalistas, entre eles da Klein, que falavam muito mal da religião, né? E aí ele fala assim, olha, quando a pessoa fica falando mal da religião, é porque ela se sente incomodada. Se ela se sente incomodada, é porque ela realmente acredita em alguma coisa, né? Ou você é um ateu, ou você acredita, né? E se você é ateu convicto, você não tem que ficar xingando a religião ou se posicionando contra, né? Porque a Klein dizia, a religião é uma desgraça, é a pior coisa que o homem já inventou, né? Enfim, e alguns outros psicanalistas também diziam isso, era uma voz dominante. Dizia, a religião só sabe criar um superego para ser punitiva. Fala assim, olha, religião tem problemas, mas também tem coisas legais, entende? Enfim, né? E isso a psicanálise não pode interferir, né? Se acredita ou não em Deus é uma questão muito pessoal, que a psicanálise não tem resposta para isso. Você não pode dar resposta para uma experiência de fé, né? É claro que você pode dizer, bom, o surgimento de Deus nasce com a morte do pai primeiro, eu vou lá em Freud, nós incorporamos um pai que é onipotente, onipresente, onisciente, que diz relação àquele bebê que também era poderoso e tudo mais, né? E essa pessoa onisciente pode fazer coisas que nós não podemos, né? E é claro que essa pessoa que é poderosa criou um mundo que dá sentido ao mundo, né? Enfim, é claro que a gente pode explicar Deus por isso, ou seja, uma tentativa de imaginar, frente a uma realidade que não nos responde, né, dar uma resposta. Né, o mundo nasceu de um Big Bang e vai terminar com alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque assim Deus fez. Né, ou seja, ele tem um sentido de existir. Né, e aí você precisa de um Deus que daria esse sentido que nós mesmos não damos. Mas, enfim, é uma explicação entre outras. Né. O Winnicott não vai se debruçar nessa questão, não vai ficar provocando, né? Se Deus existe ou não existe. Uma questão que vai fugir da psicanálise. Né? E aí, olha, vai dizer, se posicionar, acredito em Deus, né? Mas não vai conflitar com mais ninguém. Né? Tanto é que um dos principais discípulos dele, né? Que é o Massoud de Khan, que é o príncipe Massoud de Khan, Muhammad Massoud de Khan, que era príncipe porque o pai dele era rei, né? No atual Paquistão, né? A província do Paquistão, né? E o príncipe Massoud de Khan era um muçulmano, né? Enfim, e as pessoas às vezes rejeitavam o Massoud de Khan, apesar de ser um grande intelectual, porque ele era muçulmano. Falei, não, isso é uma bobagem, né? Ele é muçulmano, ele diz que é ateu, mas mantém algumas crenças muçulmanas, alguns hábitos muçulmanos, mas isso interfere nele em qualidade como pessoa, né? Se ele é ou não muçulmano, se ele não acredita ou não no islamismo, né? Você não pode medir o caráter de uma pessoa por ela possuir ou não uma religião, né? O que às vezes é problemático é uma pessoa que se sente incomodada com a religião, né? Isso é problemático. Se a pessoa crê ou não crê na religião, um outro assunto. Como ela usa a religião para se defender, ou como ela usa a religião para se destruir, é uma coisa, né? Mas é, aí é um problema que você precisa investigar, né? Mas ficar incomodado com o seu paciente e acredita que existe Deus, é, é. O problema está no psicanalista, não está no paciente, né? Então, eu vou agradecer o Arthur, foi muito interessante essa visão desses pensadores aí ao longo da história da humanidade. Ele vai dar a contribuição com o Sim. capítulo do livro, que está gravado aqui. Então, brevemente. Então, muito obrigado. A gente...